extremamente pesada. Vento da informação hotel, autorização ADC. Geraldo, 0 Rio. 0 0. Já chegou na frente até que o sistema tem que chegar no top, é Rio. Ok, na frente. Você vai falar assim. Bom dia. Bom dia. A pessoa que remonta aqui da remota 14, espaço principal, para o ponto número 10, espaço principal. Pode vir, eu preciso de aeronave? Sam, Mike, X-Ray, Mike. Para, na posição 7 para a posição 10, confirmando? Remota 14, remota 14 aqui do espaço principal, para a posição número, ponto número 10, espaço principal. Gente, aguarde, mantenha a posição e aguarde, então é mais que foi mais. Ok, aguardado. Livrou o Passaredo. Passaredo 2229, segue o táxi viral, fechamento da Juliette. Calma, fechamento da Juliette 2229. 5973, Recife, tá pronto, corta. Solo Salvador, a carga 6570, tem alguma previsão? Negativo, poderia comprovar novamente o horário do plano? Para os 20.1020. Gente, aqui o missão está chegando no sistema, tem que chegar, chega um cópia. Ok, obrigado. 3865, Nicolau 48, 19935, controle. 3935. Mike, na Remoto 4, autorizado o início do airlock, reporte ao término. Mike, é 3 Mike. Pode ser, mas reportaria ao término. Alfa X-Ray Charlie no Pad 3, tá autorizado o início do reboque, reporte ao término, para a posição 03. X-Ray Mike, Charlie iniciando o reboque, formaria o final. Oi, teve uma previsão para o... Desculpe, só não teria previsão para o Rio 5973? Eu tenho que ver o seu plano agora está de cópia, Rio, prepare Fuga Transição Caju. Fuga Caju, 5973. Paulo Salvador, Alfa e Etago, na escuta. Na escuta, tem condições de agilizar o seu rebote? Sim, só confirmado, poderia fazer em conjunto com o Alfa, com o Charlie, o rebote? Do Alfa em Axtango. Qual distante o Alfa em Axtango? 2,973, é 5 de copiar, já está pulando o pushback? Ele vai precisar acionar na posição, certo? Gente, então, 5,973, Recife, 370, está pronto? Pronto. Recife, 370, nível autorizado, via rato do plano, decola 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Fuga, transição Caju, 1-1935 controle, 5504, transponda. Usado para Recife, 1-2-3-7-0, decolagem da cena, 4-1-0, curva Caju, 1-2-1935, transponda 5504, primeira curva à esquerda, solicita estacionamento na posição, posterior do chefe. Direcionamento, chame para o pushback, o 5963. Direcionamento, está dado certo. Solo Lima, Vitor Lima, Lima na sequência, bom dia, obrigado. Confirme no caso de erro. Corre Salvador, bom dia. Azul 4958, na estante. Visual. 4958, check train livre pousando 0, vento. Calmo. Pouso no 0, baixado checado, 4958. Onde pista que decola no Juliette 9000 Whisky? Gente, Juliette 9000 Whisky, Salvador, contato remitido em Valença, decola da 1-7, curva à direita, saída agora, após direto, nível 060, controle 1-1935, acione 0135 no transponder. Agora o acionamento está de decolagem 4 em 1 e 1895. Solo Salvador, Alfa em Axtango, está com posição. Agora no instante, tem uma aeronave da Rio que já está próxima a pedir o pushback em Alfa em Axtango. Agora no instante para o início do rebote. A aeronave da companhia já está passando a retaguarda para ingresso no parque principal. Alfa está aguardando. 9970, está pronto, cópia? Siga 9970, escuta. Salvador Teresina, 360, nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, meu peso do 20, sair conforme. 1193 controle, 5507 transponde. Transponde 5557? 5507. Ok, então, Cidral 970, foi autorizado para Teresina, nível 360, de cola 10. Vai ser da Ford, vai da bomba. Tem 19.35, controle 507, eu posso dar as contas. Vai reportar para puxa essa nossa federal. Vai, eu tiro o pushback com a mulher. Vai, reportar. E eu tiro o 5973 para o pushback. Deixa o 973 chamar para o pushback. Negativo. Ali que no 43, chame ele, tá? E o pushback 43 para o pushback. Alfa Xray Charlie prossegue para a posição 03 do pátio principal Alfa Xray Charlie. Xray Charlie, posição 3, pátio principal. Alfa Xray Charlie, posição 3, pátio principal. Prossiga. Qual é o sucesso da moto na ponte do Xray? Tente. Sala 55, livro direito, sala 2, 1, 2, 9, azul. Direito, 2, 9, grato. Sala azul, 4, 9, 5, 9, azul, 4, 9, 5, 8. Prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, a pista de aceleradores. Kilo, Pátio 3, aberto, 4, 9, 5, 8. Fazendo isso que prossiga. Até a interseção, reporte para ingressão na cidade. Vamos assistir aí na escuta? Prossiga, senhora. Tem uma rolagem da Trip, da Azul, que vai passear no Pátio 3, na posição 6 Lima. É, quando eu tive solo para apresentar a mesma, assim que a mesma liberar o eixo de pushback, está autorizado, tinha o táxi. A tio vai coordenar aqui o pessoal de fora, porque a aeronave da Azul tem que virar o eixo, tá? E vai estar no centro da frente. Solo Salvador Cordial, bom dia, seu Azul 2783, sente na informação hotel. 7-2-3. Para a vitória da conquista, número 2, cópia, aguarde. Passando o Oscar Bravo. Oscar Alto Bravo, bom dia, prossiga. Estado João Batista. Oscar Alto Bravo, confio em intenções de pouso, pistola 7. Irmão. Transaque final pela 7, a parte terceira milha. Oscar Bravo. Após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, saindo o pushback no baixo fecho no picado. Eu ativo, senhor. Após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, ela deu o pushback para frente para frente. Recife 70, Recife, está pronto, cópia? favor. Adson 570, falando do Recife, 350 nível autorizado, vinho para o 17. Decola 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição ao Caju. 1-1-9-3, que no controle, 5-5-1-3, na transponder. Depois, 525 alinhando para decolagem da 17. Continue a aproximação, reporte no através da RMAR, por gentileza. Relativo, Ramos. Jama lá, Caju, né? 19:35 e 5513. Sim, o Puca de Maracaju a saída, 5513 transponder, chama para o direcionamento no parte 3, Aston. Estamos prontos, vamos aguardar o trator aí que está puxado o rio aí. Gente, após o rio iniciar o TARS, autorizarei seu pushback no parte 3, o Aston 570. Tá legal, eu te aviso aí, obrigado. Da Conquista, pronto, cópia? Afirma, prossiga. Salvador Conquista, 180 nível autorizado, via a roda do plano, decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, eleva. 1935 controle, acione 5443 e transponder. Confirma, transponde por gentileza. 5443. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível 180 autorizado, nota conforme o plano, decolador 10 concluída pela direita. Procuração de abordagem, transição eleva, 5443 ao transponder, 119.35 ao controle, pro azul 2783. Correto, senhor, para o pushback acionamento, azul 2783. Aparece. Salvador, Salvador, alto, hectágono, tá com posição? Primeira nave está puxando o parte 3, alto, hectágono. Tem dois cargueiros já copiados. Assim que tiver uma janela, eu inicio o seu reboque, alto, hectágono. Mantenha a posição aguardando. Ok, que eu pedi aos 40, então cancela. Você vai sair aqui do parte 3 mesmo, então. Gente. Eu, 5973, 3 a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia. Qualquer Salvador para o táxi. E o regular 73, prossegue o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Tua em 1, 1895, QNH 10 no 4. Teve táxi de Alfa até o ponto de espera da 10, vamos lá. 1895, 10 no 4, 1895. Avisão 6570, após a aeronave da Rio liberar a retaguarda, aí o pushback no parte 3, junto com o táxi. Pois o Rio está livre o push. Entra 6570. Solo, CDL 9970, na primeira posição aqui, para puxa essa nave. Tem esse agora, se não me engano, o CDL. Vai chutar na 1 Lima. Ainda não. Vamos ter que aguardar aqui um pushback ainda que não chegou, agora que fui ver. Gente, então, reporte completamente pronto, federal. Tá ok, desculpa. Lá em Mateus 9, 0, 4, 3. Juliette, nós vamos lá em cima, escuta. Forçados para Juliette, nós vamos lá em cima, controle 119, decimal 35. Oscar Bravo, vai com o solo agora ao 03. Atrasando o backtrack e a parte livrada. Desculpa aí, Solo, é o Atsa que falou na sua frequência. O Solo, sinal 9970, para puxa, acionar. Aí o pushback chama para o SAC, Sideral. Tá, obrigado. Aliando para o 5973, livre decolagem 10, Jânio Calmo. Livre decolagem 10, 973. Meu gilete November Whisky na escuta da torre. Sente, você é bravo. Colo 05, 119-35, 4-8. 119-35, tenha um bom dia. Sideral 9970, está com 3 a bordo, 4 e 20, alternamos São Luís. Seguindo a aeronave da Atsa, via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, tô em 1895, QNH 104. Ativo, ciente, vai seguir a aeronave da Atsa, ponto de espera de torno, obrigado. Fala Salvador, é o Atsa 6570 para o táxi, 2 a bordo, 2 horas e meia, Natal. Zero, segue táxi via NG Alpha, no ponto de espera da 10, tua em 1895, QNH 104. Ok, em frente via Índia e Alpha, ponto de espera, torre 8895, 9094, para cargo 6570. Yeah. November, Serra November, sobrevoo paralela aqui para o Açu, decolação para o Açu, 193 de controle, acione 0131 no transparente. 0, decolou o 013, 119-35, controle, bom voo. 135, 7. O tráfego está no setor, reporte no Travéus, no final da 17 para o cruzamento. Voltará no Travéus, já fora do solo, já avisou com o campo para cruzamento. Pirata Delta está autorizado, o cruzamento da Estana 028, reporte eixo livre. Reportará eixo livre e visita até o Delta. Salvador, o azul 2783, posição 4, bate 3 para estacionamento. Livre chamada para o táxi, azul 2783. Livre chamada para o táxi, azul 2783. Controle 119-35 até o regresso. Até o regresso, viu, tratado. Decola da 1-0, curva direita, saída arbor, elefa. 1-1-9-3-5, controle, 5-5-2-1, transponder. Gente, confia aí, senhor. Continue a aproximação, reporte marcador externo. Qual fala para o Urbano, cancela o Urbano para o Urbano? Reporte para o cancelamento. 9, reparte lá, dona 7. Ah, pra falar pra lá, não sobe, tá aqui na Golfo. Táxi azul 2783, 62 a bordo, 3 horas e 25, alterna Salvador. 3, segue o táxi de Índia e Alfa, no ponte Pereira 10, Torre 1, Rui 95, QNH 10 no pátio. 10 no 4, autorizando o pátio, Alfa Índia, modular 1 no 8, 3195, azul 2783. Pushback e acionamento na posição 1-9. Bolo 759, coordena a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Azul, está prosseguindo para a ponte espera. Valeu, pushback no 01 no Champ Taxi. Coordenação com o pessoal de solo, está autorizado o push, o Bolo 759. Gente, após a passagem da aeronave da Azul, retaguarda. Após a passagem do Azul na retaguarda, o 759. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Bravo Lima, pátio 3, posição 5L, solicito reboque para posição de número 06 no pátio principal. No pátio 3 está autorizado a iniciar reporte para ingresso no pátio principal. Gente, reportarei. Cheque ágil, transmissão 2/2. 7 cegos. Agora, um pouco melhor, tá com cópia? Manati mil pés? Manati mil pés, decola 17, curva direita, corredor axé, 1935 controle, acione 0146 no transponder. Atenção autorizado, Manati mil pés, 17, curva direita, corredor axé, 0146, aciona 0935 no controle, acione. Manati, 0146 no transponder, apenas confirme pessoas a bordo? 07 a bordo, Alvorada, acionamento táxi de decolagem com a torre 1145, é lógico. Decolou 2-4-119-35-5-3. 119-35, uma boa, azul 2-4-2-7-8-3. Salvador, solicito, é o Papa Romeu, Mike Bravo Lima, solicito autorização para adentrar o pátio principal até o Gate 62. Autorizado, ingresso com o pátio principal para o 62, é pátio terno. Pode estar ligado. Solo Salvador, 759 da Gol para o teste com 188 a bordo, Galeão com 3:52. 1759, segue táxi via IG Alfa, no ponto de pegar 1-0, torre 1 no rumo 895, Senegal 1-0 no 4, não vou. IG Alfa, condição 1895 com 1-0, 1-4, Senegal 759. 1649, Porto Seguro, pronto com aberto. Pronto, prossiga. 1649, Salvador Porto Seguro, 360, nível autorizado, via Eurocruise 50. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1-1-9-3-5, controle, 5-5-3-2, transponder. Chama só o controle? 1-1-9-3-5, controle, 5-5-3-2, transponder. Cola 759, Alinda, cola 1-0, vento calmo. Alinda, cola, dá 1-0, 759. Dael, Leda, Bidev. Poder de novamente sair da corrigida? Dael, Leda, Bidev. Correto, chama pushback, acionamento. Chama quando pronto. Bom, também está saindo 2-2-2-3-4-3 para o pushback, acionamento. Acelera 2-2-3, arremoto 1-3, está ali, chama pushback. Hotel Juliette Montgomery Whiskey. Gente, Hotel Delta mantém aproximação, ajuste 104. 104. Salvador, é o Papo Sarromeu, Mike Bravo Lima, Estoril Serra do Europa, na posição 62 da parte principal. Gente, bom dia. Bom dia, grato. Tem farol de tapuã, mas nas instruções. Tem farol. Costa, sou em Salvador. Estava fácil, está pressionado, pronto, está pressionado, pode esperar. Vai ver para uma frente. Mike é Costa, autorizado táxi, reporte, ponto de espera, pista no 7. Reportará a porta. Tem que agilizar o cruzamento do final, confirme. Já iniciou, tá? Utilize o cruzamento, então, Vitor, Hotel Delta. Mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Mike é Costa, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Papa Romeo Juliette, November Whisky, visual na repetida, reporte perna do vento, pista 1 no 7. Delta já cruzou o Oeste 1 no 0 para Rima. Gente, Vitor, até Delta, reporte na vertical. Peraí, pode ir o 1092, estabilizado final do Oeste 2. 1092, bom dia, ajuste no 0 no 4, mantém aproximação, reporte passando externo. Mas no momento, passando externo, vem a milha. Gente, avistado no momento, vento local, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso na 1-0-1-0-9-10. Sou em Salvador, muito bom dia, azul 9500, a 2 milhas de etapa Santuna. Azul 9500, bom dia, ajuste no 0 no 4, mantém a aproximação, aguarde instruções para pouso. Manterá. Vitor Hotel Delta, reporte no solo. Reportará no solo, Vitor Hotel Delta. Eu vou ver a perna do vento, mantém a perna do vento, aguarde para virar base. Romeu Mike, Mike é com Oscar, autorizado, alinhar e manter pistão 17. Salvador Azul, 4234, informação Índia. Azul, 4234, para Recife, está autorizado nível 350. Decola da ala 0, cumpre o perfil da saída Pucaracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue após o Lu 17 conforme. 5527 é o código transponder e a frequência do controle 119.35. Autorizado 350 até Recife, pistola 0, Pucaracaju e após a presunção 17. Aciona 5527, 119, decimal 35, azul 4234. Planejamento correto, me chame quando pronto para o puxo no pátio 3. Chamará pronto 34. Bom, 16449 para pushback e treinamento no 09. 1649 tem livre puxo, chame táxi. Chama táxi. Isso, frequência livre, outra delta. Plan 092, no solo 37, libera a direita e chame o solo em 121, decimal 9. 19. Meu Mike é com Oscar, decolar 237 no farol de estação, transfere o controle em 119, decimal 35. 1935 no farol de Itapuã, boa. Bom dia, prossegue de alta, me chamando de Juliette. Alfa, reforma da Juliette, 092. 6. Salvador, poderia confirmar se já está deslocada a cabeceira 190? Negativo, pista operando em toda a extensão. Grato. Pouso pista no 7, vento calmo. Passarelo 22, 23, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Azul 9500 no solo de 40, libera a direita, chame seu lane 121.9. 219, graças. Passarelo 2223, ao alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento calmo. Bom dia, Azul 9500. Bom dia, 9500, Alfa, aqui no Pátio 3, posição 6 Lima. Alfa, aqui no Pátio 3, posição 6 Lima. Pátio 2, Juliette, Globo, 9900. 0902, Juliette, posição 5. Juliette, 405, Globo, 9900. Solo Azul 4234, Pátio 3, puxa acionamento. Pátio 3, então a gente está iniciando, 2234. 34. Bom dia, Golo 649, a próxima espera. Golo 649, bom dia. Mantenha a ponta de espera. Mantém. Passarelo 2223, decolado aos 42, chame o controle em 119, decimal 35. 3522, etc. Romeu Juliette, Novembro Whisky, no solo aos 42, confirma o local de estacionamento. Sim, efetue 180, ingresse para parar ou estacionar frequência livre. Bruno 649, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém o zero, Bruno 649.